Mas essa noite que tem recebido a palavra, né? Que é uma noite, uma terça profética, não é isso? Quem tem, onde tem profecia, tem bênção. Onde tem, Deus fala conosco, amém? Mesmo assentado, você vai abrir a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 10, verso 8. Você tem certeza de Deus mandar você fazer? Você faz? Ou não? Tem medo. Isso aqui foi uma ordem de Jesus para os discípulos. Ele não pediu assim, ah, por favor, vocês vão lá, faz isso aqui. Não. Ele falou assim, vem cá vocês. Chamou os 12, vem cá vocês. Vai lá e vai curar enfermo, não é isso? Ele não mandou, engraçado, a gente ora muito para o enfermo, não é isso? Mas Jesus não mandou orar para o enfermo. Ele mandou curar. É ou não é? Escutei um aleluia aqui. Eita, agora ficou bom. Olha só o que diz esse versículo: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leproso, expelir demônio, e de graça recebeis, de graça dais. Isso aqui é para nós ou não? Tem pessoas que falam assim, não, isso aqui foi só para os 12. Os 12 morreram, acabou. Então não pode ter mais cura hoje, não pode ter mais, ninguém pode expulsar demônio mais, ninguém pode ressuscitar morto mais, porque os 12, porque os 12 já morreu. Mas se você for ver Lucas, aliás, Marcos 16, 17, diz assim, olha, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Expelirão demônio e falarão nova língua. Pegarão em serpente. Se alguma coisa motiva beber, não lhe fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu vi aqui o irmão profetizando louvor. Foi, irmão? Amém? Então, não acabou. Acabou ou não? O que que Paulo estava aqui no meio destes 12, não? Hã? Não estava, né? Mas olha lá em Atos. Paulo chegou lá no meio do caminho. Atos 19, 11, 12, assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. A ponto de levar os enfermos, lenço e aventais do seu uso pessoal, diante do quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e o espírito imundo se retirava. Amém? Então, o milagre não acabou, né, pastor e pastora? Não acabou, o milagre não acabou. Acabou foi nós, né? Eu sempre falo isso, nós que paramos de orar para os enfermos, às vezes orar para os enfermos, ou às vezes nem tem coragem de orar para os enfermos. Já viu que a pessoa que vai orar para o enfermo e fala assim, ó, eu vou orar por você, mas esse problema que você tem, ah, eu também tenho. Você vai querer oração de um homem desse ou de uma mulher dessa? Não. Você já está com problema. Ele não tem um Deus que cura, que sabe que tem todo o poder para curar, libertar e salvar. Amém? Esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus que um dia nós vamos morar no céu com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, né, nós precisamos fazer a obra do Senhor. Aleluia! Então, eu já falei que quando lá em Atos, quando Paulo fazia, estava assim, a Paulo, através da vida de Paulo, Deus fazia milagre extraordinário. Eu falei, já troquei aquilo ali. Paulo já morreu, não está mais aqui não. Agora é o Adílio Jesus. Você pode falar agora aí? Agora é eu. Agora é Fulano, Maria, José, Antônio, Pedro, João. Você pode falar isso? Pode, querido. É o mesmo Deus que usou Paulo, é o mesmo Deus que usa a mim. O mesmo Deus que usou, né, esses homens aqui que foram muito usados, é o mesmo Deus que pode usar eu e você. Está faltando em nós, talvez, é coragem, fé, crer que Ele tem todo o poder. Aleluia. Nós estávamos numa campanha, eu já falei para Jesus, eu só prego o que eu já vi acontecer. Pastor, você já viu? Já. Então, vou contar uma bem recente agora. Nós estávamos numa campanha das causas impossíveis. E preguei o primeiro dia da campanha. Agora nós estamos em outra campanha de cura e libertação. Mas estava numa campanha do impossível. Eu preguei o primeiro dia, numa quinta-feira. Quando terminei de pregar, eu falei assim: Deus, e agora? Ele disse: é causa impossível. Chama as causas impossíveis. Só um garotinho de 7 anos teve coragem. Só um garotinho. 7 anos. Eu falei: eu quero orar por causa impossível. E creio que Deus vai hoje curar o impossível. O garotinho saiu, não pediu a mãe, não. Ele só falou assim: mãe, eu vou ser curado agora. E saiu do banco, da cadeira, e veio. Ele chegou, perguntei assim: Theo, o que você quer? Ele disse: eu quero ser curado para me comer queijo e beber leite. Difícil, né? Depois fomos saber, não somos contra médico, não. Então, nossa igreja tem médico. Somos contra a medicina, não. Sou contra aquele que é onde o médico não pode ir, ele quer ir. Então, eu sempre falo assim: médico, quando não der para você, chama a gente, rapaz. A gente vai lá com óleo ungido, ora e cura esse homem, essa mulher aí. Não é isso? Faz isso. Agora, quando não é para nós, chama o médico. Tem coisa que é para o médico. E tem coisa que é para nós ser usado pelo Senhor. Então esse garotinho chegou e falou isso. Mas antes o médico tinha falado para ele, com 5 anos, o médico falou para ela assim: mãe, teu filho já tem todo tratamento com ele. E não tem mais cura para ele. Porque até os 5 anos ele poderia ser curado. Passou isso agora, ele nunca mais vai poder usar nada de aftose, nada. E a mãe estava esperando aquilo. Mas quando ele chegou e falou assim, perguntei para ele, ele falou assim: não, pastor, eu vim para ser curado. Eu falei: Theo, pode comer leite, beber leite e comer queijo hoje. Tem que ter fé, não tem? Tem que ter fé para falar. Um garoto de 7 anos, falei: Theo, pode, a partir de hoje, de agora, pode comer queijo e beber leite. Ele chegou em casa, ele mora a meia distância, uns 15, 20 minutos ao meio da igreja. Ele chegou em casa e falou: mãe, eu quero queijo e leite. A mãe, né? Mãe é mãe, né? Não, filhinho, espera mais um pouquinho. Vamos esperar mais um dia. Disse: não, mãe. Ele falou: hoje, eu quero comer agora. Só que ele comia um pedacinho de queijo, era hospital. A mãe botou o queijo na mesa e começou a comer. E tinha vontade de comer aquilo. Ele disse: não, eu quero leite também. Botou um litro de leite lá e começou a colocar aquilo ali, está comendo queijo e bebendo leite. A mãe: ah, meu Deus. Mas o Theo estava com fé. É o maior evangelista que nós temos na igreja hoje, 7 anos. É, mãe evangelista. Ele chegou, aí acabou de comer aquilo tudo, comeu, foi dormir. A mãe: dorme? Não, daqui a pouco ele vai passar a mão, né? Ah, tadinho, meu filho. Mãe, é misericórdia, mãe tem que crer também, né? Só Jesus. Aí Theo levantou de manhã animado: mãe, eu quero mais queijo, mais leite. E agora eu quero chocolate também. E eu falei que ia dar uma caixa de chocolate para ele, eu tive que levar a caixa de chocolate para ele. Ele me olhava, chegava na igreja sem nada, ele olhava para a minha mão, eu assim: não. Um dia eu tive que levar, se tem alta aqui, tá chocolate. E ele está curado. Nunca mais teve nada. Aleluia. Então Deus faz. Se você profetizar, Deus faz. Aleluia. Ah, querido, A mãe dele tem um colégio, né? Aí chegou uma mãe para colocar um filho no colégio. Ele está ali olhando. A mãe está lá, o Theo está aqui. E a mãe fazendo a ficha da criança, né? A mãe fala assim: olha, só que ele não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, tem que ter muito cuidado com ele. Ele chegou assim: ô moça, leva ele na minha igreja. Eu fui curado disso aí. É o maior evangelista que nós temos na igreja agora. Ele. Aleluia. Dormiu, querido. A mãe, vê se está chovendo assim, a mãe. É, hoje não vou na igreja. Pode botar roupa que eu estou indo. Pode botar roupa e me dar uma oferta, me dar tudo que eu estou indo. Nós vamos embora para a igreja. Chovendo ou não, ele leva isso para a igreja. É o maior evangelista, né, pastor? Pastora. Nós estamos. Então, eu prego cura. Que eu vi Jesus curar. Já vi muitas curas, mas essa é bem recente. Já vi Jesus curar. Já vi, né, muitos milagres, já vi Deus operar. Fui chamado uma vez para orar dentro do CTI. 3 horas da tarde. Cheguei lá, toquei campainha, entrei, já meio correndo, um sábado. Cheguei e fui lá, o doente está lá. Eu olhei assim, quem é fulano? Não, é aquele lá. Eu fui, não vi quem vinha atrás de mim. Foi eu. Cheguei lá, botei a mão nele, cheio de aparelho, cheio de tudo, né? Eu vi que deu uma mexida quando eu botei a mão nele. Falei, Jesus, não sabia o que estava acontecendo. Só me chamaram para orar por ele. Quando eu botei a mão nele, falei, eu ministro vida para esse rapaz. Ele não sai desse mundo sem conhecer o meu Jesus. Eu virei assim, pastor. Quase que eu dei um beijo no médico. Estava até de minhas costas. Quase que eu dei um beijo nele. Ele falou, o senhor é pastor? Sou. O senhor é maluco? Falei, que eu saiba não. Vim lá de Minas, um cantão longe. Mas nunca joguei pedra em ninguém. Nunca rasguei dinheiro. Eu nunca fiz exame não. Mas eu acho que não. Aí ele falou assim, o senhor é maluco, pastor. O senhor ministrou vida para uma coisa morta. Esse homem está morto, pastor. Eu só esperei o senhor chegar e orar para me ligar lá para a família que está na secretaria, recepção, para subir, para declarar a morte dele, pastor. O senhor orou para um morto e pediu vida. Eu falei, doutor, eu não entendo nada de medicina, cara. Nada, nada. Mas o senhor também não entende nada de Jesus. Ele disse, por que eu não entendo? Porque Jesus chegou num lugar, tinha um cara morto há 4 dias, chamava Lázaro. Ele mandou sair para fora e saiu. Aí ele falou assim, eu falei, posso orar pela tua mão, doutor? Ele disse, ora, me deu só a ponta dos dedos. Eu botei ali a mão nos pontos dos dedos dele e disse, muda esse homem, Senhor, mostra quem o Senhor é. Abri a porta do CTI e saí a mil. Ah, eu vou embora. Quando eu vou descendo, já vim descendo todo mundo atrás de mim, correndo. As irmãs, as freiras, as enfermeiras, largaram os pacientes, tudo para lá e vieram correndo. Pega aquele pastor maluco, chama ele para voltar aqui. Eu já estava longe. Desci primeiro que eles. Cheguei embaixo, minha esposa com um carro, disse, vambora, mulher, vambora, vambora. Mas não sabia o que estava acontecendo. O rapaz, quando olharam para o lado, o homem estava arrancando tudo, ali arrancando tudo e tirando, e Deus deu vida para ele. Ah, Deus é bom. Deus é bom. Segunda-feira, será num sábado. Segunda-feira, vai eu visitar o rapaz de novo. Quando eu cheguei lá, falaram assim, rapaz, o médico pediu para o senhor não subir agora não. Eu disse, que é isso, rapaz? Não, para o senhor não subir, ele quer acontecer toda a visita, o senhor, para o senhor subir. Disse, tá bom. Fiquei ali esperando. Da pouco tocou lá embaixo o telefone, pode mandar o pastor subir. Eu subi. Quando eu cheguei lá, toquei campainha, o médico veio, abriu a porta, caiu nos meus pés de joelho e disse, eu quero o Deus dos crentes. Eu quero o Deus dos crentes. Aleluia! Esse é o nosso Deus que merece honra, glória, louvor. É um Deus que tem poder para fazer. Para de dizer eu não posso, eu também não posso, mas o Deus que eu tenho pode. Aleluia! Você não pode, mas o seu Deus pode. Ele tem todo o poder. Então vimos isso acontecer. Ah, pastor, você já orou para algum leproso? Já. Um menino de 9 anos, chegou na igreja, tadinha, o olhozinho, só o olhinho de fora assim, né? Tudo fechado e tudo com uma luva, blusa cá embaixo, tudo. Eu disse, dona, como é que eu vou orar por ela? Só não pode, ela não pode tirar pelo menos a luva? Ela disse, não, pastor. Não pode, ela tem vergonha. É muita lepra. É muita lepra, pastor, que ela tem. Eu disse, lepra? Ela disse, é. Se é outro, ah, então vou orar, não vou correr. Diz que lepra pega, né? Medroso, né? Falei assim, tá bom, dona, vou respeitar. Vou respeitar. Não, ela falou assim, dona, isso aí, você passou, o meu Jesus acaba de me revelar agora que homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter revelação de Deus. Tem ou não tem, pastor? Tem que ter, tem, pastor? Cadê ela? Tem que ter revelação do Senhor. Aí eu falei assim, dona, dizer para a senhora, isso aí foi um doce que ela comeu do corvo da Daniel. É um que dá doce todo ano, ele dá um doce. É bonzinho pra caramba, né? Só dá uma vez por ano. Né? Bonzinho demais. É em setembro que ele dá doce, né? Só dá doce em setembro. O resto fica sem doce, se não quiser. Não tiver dinheiro para comprar. Aí, eu disse para ela, isso aí é um doce que ela comeu. Ela disse, pastor, a terceira pessoa que fala isso, dois já falaram, já, mas não oraram, não repreendeu isso, não cortou o efeito disso. Ela disse, não, pastor, não corto, nem orar, oraram. Eu disse, tá bom, eu vou orar, orei, ungi ela, subiu naquela luva, e disse, chega em casa, é mais ou menos, talvez, meia hora da igreja na casa dela, de ônibus, né? Falei, chega em casa, manda ela tirar a roupa e ver o que Jesus fez. Foi eu não, querido. Vê que Jesus, eu não faço nada, só dou a palavra. Vê que Jesus fez. Que nós chegou em casa, que mandou a filha tirar a roupa. A filha tirou toda a roupa, tirou do rosto, tirou tudo. Ela olhou tudo sequinho, sequinho, sequinho. Ela pegou um pano, molhou e começou a tirar as cascas. Começou a tirar as cascas daquilo. Quinta-feira seguinte, ela voltou na igreja, bonitinha, com a roupinha de jovem, né? De adolescente, bonitinha, sem sinal nenhum. Porque Deus, quando faz, ele não deixa nem sinal para o diabo rir, não. Ele é Deus de poder. Aleluia! Esse é o nosso Deus que servimos. Até eu prego, porque eu sei que Deus faz. Você já orou? Purificar leproso, expelir demônio. Você já orou para alguém endemoniado? Ah, você morde o velho na igreja. Deus, eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de expulsar demônio, Deus. Me dá esse dom, Senhor. Você nunca orou por ninguém, querido. Você saber que você tem o dom, você tem que orar para alguém. Tem um enfermo aí, ora por ele, repreende a enfermidade, que Deus vai dar a vitória. É um endemoniado, ora, manda ele embora em nome de Jesus. No meu nome não manda não, que ele não vai sair não. Mas no nome de Jesus, pode mandar que ele vai ter que sair. Então você tem que tudo isso, né? Eu fui aprendendo do que foi acontecendo no meu ministério. 38 anos de ministério já, né? Então tudo isso fui aprendendo nisso aí. 74 anos, vivi um tempo no mundo, né? Pagando e vivendo para o inferno. Mas quando Deus me salvou, com 30 anos de idade, já casado, Deus me salvou e me chamou para esse ministério. Já fui em muitos lugares nesse Brasil, já fui em muitos lugares e já vi muitos milagres. Muita coisa já vi Deus fazer e continuou fazendo. Ah, pastor, tu já aprendeu? Não, eu estou aprendendo ainda. Cada dia eu aprendo com o irmão, com o pastor, com a irmã, cada dia eu vou aprendendo. Então, nós falamos, você nunca expulsou o diabo, demônio, né? Então, você tem que fazer. Chegamos um dia, estava em casa, conta esse, né? Foi o mais recente. Estava em casa, ligaram para mim, pastor, o senhor pode vir aqui? Falei, aonde que é, rapaz? É aqui na roça, pastor. É um negócio. A minha irmã, pastor, tem 3 dias no mato, fugiu, ninguém acha ela, pastor. Dá para o senhor vir aqui? Eu não sou bobo, liguei para meu filho. Né? Vamos embora, vamos lá nós. Né? Bíblia diz, sempre levar um, né? Interceder, estar junto com você, eu e minha esposa e ele. E fomos para lá. Chegamos lá, a ambulância estava esperando se ela descesse e levar para o hospital, porque ela estava 3 dias sem comer, sem beber, dentro da mata. E a família só chorando em casa. Já tinha andado a mata toda, não tinha achado. O bombeiro tinha andado, não tinha achado. E quando chegamos lá, aquele irmão dela veio logo, né? Estava eu, o pastor Jordã. Ele veio logo com as botas, né? Aquelas botas de caçar diabo, né? Aquelas botas de borracha. Rapaz, chegou assim, eu olhei aquilo assim, ah, pastor, calça aí, porque tem muito espinho, tem muita coisa. Calça essas botas aí, pega esse facão, que às vezes tem coisa para cortar. Falei, facão, caçar diabo com facão. Falei, Jesus, rapaz. Aí eu falei assim, rapaz, eu não vou não. Eu não vou não. Aí, ah, pastor, o senhor não vai? Não, vou não. Nós estávamos longe, ficamos assim no quintal, né? Disse, vou dar ordem para ele trazer ela aqui. Aleluia, tu não estava lá, passou o medo, susto. Né, pastor? É, rapaz. 3 dias sem comer. Falei, Deus, eu vou usar a palavra. Eu vou usar a tua palavra. Vou usar a dela. Nunca a arma que eu tenho não é o facão, não. É isso aqui. É a Bíblia. Eu vou usar ela. Parei assim, em frente à mata, né? Mata muito grande. Ambulância assim do lado. Foi assim, demônio, mano, gritei alto. Traz essa menina aqui nos meus pés. Fechou. Cruzei o braço. A família olhava para o outro e ria. Sabe? Ria assim. Ria assim. Ó. Eu e meu filho estão ali. E minha esposa. Olhava para o céu. Jesus, eu dei a palavra. Hein? Eu dei a palavra. Hein? Fica quieto. Vai aparecer. Daí a pouco, uns 3 minutos ou 4. Uns 3 minutos. Começou a mexer mato lá em cima. O mato começou a mexer. Começou a mexer o mato, no meio daquele mato alto, né? Começou a mexer, daí a pouco ela foi, o mato foi mexendo, ela pegou o caminho, chegava em casa e veio descendo, toda tonta, toda bamba, né? E desceu ali, nós esperando. Ela veio aonde o Senhor ordenou. Pode aplaudir, ele merece. É para ti, Deus! Não é para mim, não, nem para o pastor Jordão, é para o Senhor. Aleluias, aleluia. Ah, querido, quando ela chegou ali, já estava liberta. Aí só botamos as mãos, o diabo não quis dar uma coisa, que nada, rapaz, não fazer mais nada. Tinha que fazer, tinha feito em 3 dias. Acabou, agora ela não é mais tua. Nós estamos tomando ela, entregando para Jesus. Aí o pessoal da ambulância, pastor, agora a gente pode levar ela para o hospital para dar um soro? Pode. Tadinho, deve vir com medo ainda. Aí pegaram, abriram a porta, ele entrou na ambulância, foi para o hospital tomar um soro. E nós fomos para casa dando glória a Deus. Porque Deus é Deus. Deus faz. Deus tem todo o poder. Muitas vezes nós usamos, querido, coisa que não é para usar, que não é Bíblia, não tem na Bíblia isso. A tua Bíblia tem aí escrito assim, se passar álcool na fonte ou dar álcool para cheirar o vinagre, a pessoa volta, ressuscita. Tem isso na Bíblia? Nossa Bíblia? Tem, pastor, na sua? Na minha também tem, não? Tem de alguém aí? Tem, me empresta ali. Estava em casa sozinho, morava num condomínio sozinho. Chegou duas irmãs, uma era até enfermeira, lá da igreja, era da igreja, né? Chegou correndo, com um nenenzinho de 5 meses, para 6, gritando, né? Gritando, pastor, pelo amor de Deus, socorre, pastor. Aí quando eu cheguei, abri a porta, né? Aliás, nem abri a porta, a senhora abriu a porta, com o neném na mão e a mãe, as duas, o neném e a mãe, neném no colo. Falou assim, pastor, ele morreu, pastor. Neném morreu. Já tem mais de hora que ele morreu. Nós estamos lutando com ele há mais de uma hora. Já botamos vinagre na fonte dele. Já damos álcool para ele cheirar. Passamos álcool na fonte dele. Fizemos de tudo já, pastor. E ele não volta. Já está gelado. A tua Bíblia tem álcool? Álcool da vida? Eu peguei a criança da mão dela, gelada, dentro da minha casa. Levantei o céu e disse, Deus, álcool não tem vida. Acaba com a vida. Álcool não tem vida. Vinagre também não. Mas está escrito na tua palavra que o Senhor é vida. O Senhor é vida, volte à vida. Ele começou a chorar lá em cima, começou a chorar. A família toda aceitou Jesus. Toda a família aceitou Jesus, querido. Essa é a obra do Senhor. Obra do Senhor. Você prega 2, 3, 4 anos para a pessoa, mas a pessoa ficou olhando para você. Ah, você é crente com você? Não quer não. Mas você falou assim também, não quer não. Querido, nós temos que mudar a nossa posição. Nós somos do Senhor. E temos um Deus que cuida de nós, um Deus que faz maravilha. Não tenha medo. Eu vou ter que parar, que eu já vi minha hora aqui, vi lá agora, rapaz. Senão eu vou pagar uma multa, não tenho dinheiro não. Pastor é duro. Já olhei lá, pastor Jordão, multa não. Então, Deus quer usar a igreja dele nos dias de hoje, querido. A palavra profética que Deus tem, terça-feira profética é essa. Deus quer te usar com poder e glória. Deus quer te usar para fazer obras tremendas nessa terra. Ele fez e diz que nós podemos também fazer. É Bíblia. Fora da palavra eu não vou. Mas na palavra, querido, eu tomo posse. E creia, Ele é nosso Deus. Ele é aquele que vive e reina para sempre. E está ao nosso lado. Amém?